é o Lado B. Thank you. Here in Heaven, partes 4 e 5 da dupla norte-americana Elite Gymnastics, remisturadas pelo canadiano Mike Silver, a.k.a. CFCF. Lá atrás, no arranque, uma das taras da semana, o tema Want, do projeto No Cow, de São Petersburgo. Primeiro avanço do LP de estreia, nas bancas, muito em breve. Lado B 304, separado pelo Atlântico e em modo Guerra Fria. Bem-vindos. Programa LadoB.com. Bright Night dos D&L, ao regresso de Jimmy Tamborello, uma das metades dos Postal Service, com um novo álbum solo dia 5 de junho, chamar-se-á Aimlessness. Antes, a remistura dos Memory House para o tema Dive de Tycho e, pelo meio, o projeto britânico Gold Panda, com uma faixa feita literalmente em 10 minutos para um live set em Berlim. Lado B 304. I can't, what I'm flushing, you know, want to watch it do. Streak Machine dos Goldfrapp, na versão de Jamie Jones, e de seguida uma nova passagem pelo novo disco dos irmãos Paul e Phil Hartnell, Wonky, dos Orbital, e depois um casamento muito feliz que junta Milo com M83. Sei que nem sempre é fácil de digerir, mas hoje demos para isto. Beat Modes, coleção Primavera-Verão 2012. We'll be right back. Lado B. We'll be right back. Padding Out, na remix dos Penguin Prison, projeto que garante as primeiras partes da recente digressão norte-americana dos suecos Mike Snow, Mike com dois is, e no fecho da hora, o novo single dos Blackbird Blackbirds, e o sabor do verão que tarda em chegar. Lado B, um programa de Pedro Esteves.